Nas sombras do deserto eu estou, perseguido, mas em ti confio. Saul vem com seus homens, mas teu braço me livra, Senhor. Ó Deus de Israel, escuta meu clamor. Entrego a ti minha vida em fervor. Sei que em ti não temo, teu poder me faz viver. Na cidade de Keila o mal se chegou, mas teu servo consultou. Vou lutar, Senhor, me guia. Livra os oprimidos, dá-me ousadia. Fizemos aliança, juntos na fé tu reinarás, e eu serei contigo. Assim é, ó Deus de Israel, escuta meu clamor. Entrego a ti minha vida em fervor. Sei que em ti não temo, teu poder me faz viver. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, em meio à batalha tu é a certeza. Certeza, libertador e amigo.